final da tarde quero ver o sol se pôr no farol da barra. Quero ter você aqui comigo. Vamos ver o anoitecer e depois te levar na Undine mergulhar. E depois te levar na Undine mergulhar. Com você eu vivo as aventuras de Salvador. Com você pego Lacerda pra passearmos no Pelô. Só com você eu pego o metrô, condução pra onde vou, levar você e declarar o meu amor. Aê, Jean! Essa é pra você, meu amigo! Você e toda essa família! Obrigado, meu amigão, pelo apoio! E depois te levar na Undine mergulhar. E depois te levar na Undine mergulhar. Com você eu vivo as aventuras de Salvador. Com você pego Lacerda pra passearmos no Pelô. Só com você eu pego o metrô, condução pra onde vou, levar você e declarar o meu amor. Com você eu vivo as aventuras de Salvador. Com você pego Lacerda pra passearmos no Pelô. Só com você eu pego o metrô, condução pra onde vou, levar você e declarar o meu amor.